Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras do nosso terreiro de discussões e polimentos, que é o Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Para você que já cola aqui no nosso terreiro, você já sabe que eu sou Joyce, da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e sempre muito bem acompanhada pelos meus parceiros, parceiras e parceiros de núcleo. E hoje aqui comigo, João Carvalho e Henrique Menezes. Dê um salve aí, gente! Claro aí! Agô, agô babá, axé, embora, muitas realizações. Claro aí, a totô, salve. E o povo da rua vão começar trocando essa ideia. E a gente da Ninquimpa, que hoje vai compartilhar com vocês, amores e amoras, as nossas pesquisas sobre um tema espetacular. E assim, né, a gente tá sempre aqui falando, mas para você que ainda não sabe quem é a Ninquimpa, é uma coletiva formada de encontros de artistas educadores, né, e educadoras, agentes culturais, politicamente comprometidos e comprometidas a abolir, criar e propor ações contracoloniais para crianças, adolescentes e jovens através das cosmovisões africanas, afrodiaspóricas e originárias. A partir da pesquisa ativista da coletiva nos territórios periféricos em espaços públicos de cultura e educação, nós da Ninquimpa em 2023 fomos contempladas na 41ª edição do Programa de Fomento ao Teatro da Cidade de São Paulo, com o projeto Terreiros Nômades, Macamba Faz Mandinga, Saberes Afrodiaspóricos nas Corporeidades da Cena. Estamos muito felizes de estar aqui falando, né, compartilhando sobre esse tema espetacular com o nosso querido príncipe Emerson Ramos. Vai rodar a vinheta. Roda a vinheta, querido! E os desafios na implementação das leis 10.639/03 e a 11.645/08. Falar sobre esse tema, né? Eu tenho por mim que é um dos maiores carro-chefes do ativismo da coletiva no momento, né? As leis, né? Há 21 anos foi aprovada pelo governo federal, né? E essa lei determina, né, que nos estabelecimentos de ensino fundamental, médio, oficiais, particulares, de educação e cultura, se torna obrigatório o ensino sobre as histórias e culturas afro-brasileira, dos povos africanos e dos povos originários. E assim, né, pra gente já abrir aqui os nossos polimentos sobre a implementação dessas leis, eu, como artista educadora, né, venho trazendo que uma... Eu venho bulindo a respeito, né, e venho... Ao longo desse período que eu venho com esse ativismo, a implementação das leis nesses espaços culturais, né, e educacionais, uma das coisas que eu mais percebo assim, dos desafios de implementar é o quanto narrativa é poder, e se narrativa é poder, as referências também são. Então, um dos desafios que eu já trago aqui, né, que eu venho observando muito quando a gente chega nos espaços, né, que a gente vem trazendo, questionando alguns espaços, né, porque é isso, 21 anos e a lei ainda não é implementada, nem um terço do que ela deveria ter sido já implementada, né, eu percebo da dificuldade que os educadores e educadoras, certo, têm na mudança das referências, né, das referências históricas, das referências literárias, enfim. E você, Henrique, você, Joe, quem aqui pode trazer mais assim, né, das dificuldades que vocês observam como artistas educadores, né, dos desafios que é a implementação dessas leis? Vem pra roda, Joe. Tava aqui pensando, mas uma das coisas que eu fico pensando, eu lembro um pouco da minha trajetória escolar. Eu lembro que quando eu era criança, mais ou menos, eu tava na terceira série em 2003, a primeira vez que eu ouvi falar alguma coisa sobre pessoas negras é que elas foram escravas. E aí eu e todas as pessoas negras que estavam na turma, a gente automaticamente virou escravo. Então teve essa coisa terrível de você não ouvir falar sobre a sua história e entender, e quando você ouve dizer que foi escravo, que foi dócil. E aí isso só foi mudar a partir de outros espaços, outros lugares que eu estava, assim, e sempre muito por conta própria. E eu fico pensando, mais do que a lei, é necessário que tenham pessoas. Os poucos lugares em que tem uma implementação dessa lei é porque tem educadoras, educadores, educadorias, que são pessoas pretas e que estão levando isso adiante. Por isso é tão importante a nossa presença dentro desses espaços. E que muitas vezes tem algumas coisas. Às vezes, falar sobre religiosidade, falar sobre candomblé, mais do que falar sobre religião, tem algumas coisas que são fundamentos da cultura africana. E muito, por exemplo, da libertação do povo preto se deveu à organização que se deu pela religiosidade, que se deu por um senso de coletivo que faz parte da ontologia das pessoas que cultuavam essa religião. Mas o que fica, para mim, é a importância de que nós, pessoas pretas, estejamos nesses espaços. Porque se não tem pessoas pretas nesses espaços, para tensionar e para cumprir, a legislação sozinha, ela não vai se aplicar se não tiver gente, tanto para cobrar quanto para fazer. Eu concordo com você, Joe, né? E até mesmo nesse lugar de que, né, um dos desafios é, de fato, quando a gente vai trazer de cultura, né, um dos desafios que a gente escuta muito nas escolas ou mesmo nos espaços culturais, né? Ah, mas como que eu vou falar de cultura africana sem tocar no candomblé? Mas como que eu também vou falar de cultura ocidental sem falar também de cristianismo, sem falar também das cosmovisões gregas, né? Então, ou seja, o que que é permitido, o que que não é permitido, né? Ou seja, tudo é de um racismo epistêmico também, né? E esse lugar também de nos colocar em caixinhas, como se candomblé, como se as várias formas de terreiros, né, das culturas africanas e afrodiaspóricas, né, existentes nesse território que a gente aprendeu a chamar de Brasil, estivesse somente na caixinha da religiosidade, né? A gente, por muito tempo, tivemos que estar nessa caixinha, e candomblé, né, tô falando agora especificamente de candomblé, ele também pode ser religioso, mas ele não é só. Ele é, antes de tudo, uma forma de organização, uma das primeiras formas de organização política, cultural e social desses africanos que vieram somente portando o corpo e o seu conjunto ético, né, cultural, filosófico, nesse território que a gente aprendeu a chamar de Brasil. Então, assim, se a gente pode falar de cosmologias, né, de cosmovisões gregas, né, chinesas, enfim, né, tudo que não tem melanina é permitido, por que é que a gente não pode trazer as cosmovisões africanas e originárias, né, para dentro dos espaços educacionais e culturais? Porque se escola é um espaço de emancipação, não é justo uma única perspectiva e visão, né, sobre o mundo. Então, eu acho muito bacana a gente já estar começando a trazer isso da questão dos desafios, que bate justamente naquilo que eu iniciei a fala aqui, né? Mudar as referências, né? Trazer outras referências, outras perspectivas que não somente a eurocentradas cristãs brancas, né? Bem, vem pra roda, Henrique Menezes, você como sendo ogã de terreiro, professor, artista educador, músico, né? Enfim, quais são os seus desafios, né, dentro dos espaços culturais, né, e educacionais, na implementação dessas leis, trazendo as nossas ontologias afrodiaspóricas, africanas e originárias? Pois é, olha, você falou cada coisa que realmente é onde a gente vê que batem de frente com toda essa amplitude que a gente tem de olhar de educação, principalmente sobre vida, né? Porque as pessoas imaginam que quando você traz algo que está relacionado com a religiosidade preta, a religiosidade africana, afrodiaspórica, eles acreditam que vocês querem que a gente quer doutrinar, assim como a igreja, né, doutrinou, ajudou a escravizar e mutilou, né? E continua até hoje, né, Henrique? E mutila até hoje, é isso aí. É, exatamente. Quando eu chego na escola, que eu trago o meu planejamento de aula de música, eu falo, olha, vou trabalhar dentro das linguagens rítmicas africanas. Ah, mas você vem trazer o quê? Toque de terreiro? Eu falo, não, eu tô trazendo música que tá dentro desse espaço. Assim como se eu trouxesse a música gospel, seria facilmente aceita. Então, quer dizer, se eu trago ritmos do Ijexá, Vaninha, Cabula, Ilu, Ibi, Sató, que são ritmos milenares, né, e que tem uma potência, uma força que tá inserida dentro da música brasileira. Eu tô colocando, na verdade, não só como educação, eu tô colocando primeiro como música, né, que tá inserida dentro de todo o contexto musical, que, claro, não deixa de não ser educação. Vocês vêm trazer uma barreira que eu tô tentando doutrinar? Não, o problema é que vocês só veem de um lado. E assim, a educação, ela é muito ampla. E a educação, aí sim, eu meto o dedo na ferida. Eu falo, quando vocês querem falar sobre criticar a religião de matriz africana, pois dentro da religião de matriz africana, a aceitação de todos os tipos e gêneros é totalmente aberta. Então, assim, a gente não tem problema nenhum com nenhum tipo de doutrina religiosa, a não ser que venham querer nos botar de goela dentro, que eu tenha que parar de cultuar a minha ancestralidade, a minha música ancestral, para viver apenas de foxtrot, de enfim, quaisquer que sejam as origens musicais ou as origens educacionais através da música. Então, assim, realmente, até hoje, é uma batalha muito grande de poder levar isso, e quando você chega, não só da própria escola, como os próprios pais, que também não têm um leque tão grande de conhecimento sobre educação, sobre cultura, sobre arte e sobre vida, né? Porque isso também é falar de vida, vem logo com essa barreira. Então, assim, até hoje, ainda é um desafio muito grande para nós educadores, tentar adentrar com essa metodologia que a gente acredita que é uma metodologia ampla, em que tem o respeito a todos os outros espaços, né, a todas as outras formas de educar, e que não é reconhecida. E só através da implementação da lei, a gente consegue se apoiar e dizer assim, olha, eu tô dentro do que o sistema quer, porque isso aqui é lei, tá aqui escrito. Então, é muito complexo, mas a gente não vai parar de lutar e continuar lutando, né, para que a gente possa trazer outras perspectivas de aprendizado, de olhar sobre o mundo e de jeito de compartilhar os conhecimentos. E sobretudo as nossas agências, né? Porque uma das coisas também que eu percebo de grande desafio é a troca de agência, né? Porque o que acontece, né? Por que eu acho importante? Tem várias coisas aí, né? A lei, ela não é aplicada como ela deveria ser aplicada, né? Em vários espaços que eu frequento de educação e cultura, está completamente ileso. Não tem um projeto político-pedagógico, entendeu? Que traga práticas pedagógicas a partir de outras referências que não é eurocentrada cristã. Isso é um fato, né? E aí, a gente também, como a gente vive num sistema colonial, né, racista, certo? Esse sistema, ele cria mecanismos de manutenção do próprio sistema. A escola e os espaços culturais são parte desse mecanismo, certo? Então, assim, é muito louco porque não há também, sabe, uma cobrança, por exemplo, das diretorias regionais de educação, da Secretaria Municipal de Educação, e quando há, é uma coisa pro forma, porque também tem que estar dentro dos moldes do que ele acha que precisa ser aplicado às leis. Então, um dos desafios também é que a própria Secretaria Municipal de Educação não tem sequer números ainda, dizendo em quais territórios a lei está sendo aplicada eficazmente, sabe, aonde está sendo aplicado, como está sendo aplicado, e os poucos grupos negros, né, que é grupo de negros, de ativismo negros, que estão aplicando, ainda sequer consegue acionar a verba de formação destinada, inclusive, para a aplicação das leis. Então, para a gente ver o quanto o sistema, ele também, ele vem com primeiro, o quanto é perverso num país onde tem mais de 56%, né, que se autodeclara como negros, para se falar de uma cultura da agência dessas pessoas, é preciso ter uma lei que respalde para que ela consiga, respaldada pela lei, chegar nos espaços sem ser incriminada ou para sofrer menos violência, porque a violência vai vir mesmo, né? Enfim, a violência vai vir mesmo. Então, é sobre isso que a gente precisa, a complexidade disso que a gente precisa bulir a respeito, sabe? Enfim, e para a gente bulir um pouco mais, eu vou chamar aqui a nossa música e daqui a pouco a gente volta. It's about time for the service, guy, ayo, I bring you back here, guess I'm a moko moko, yeah, ayo, Obi has to run, nobody go beat up, we the kill our future, ayo, I bring you back here, guess I'm a moko moko, yeah, ayo, the never taxation shut up, be good, always I be back. Ouvimos Ayo, do artista ganês Chata Weyo, que nasceu em Accra, Ghana. Chata Weyo frequentou a Academia dos Sete Grandes Príncipes em Dansoman, no subúrbio de Accra, onde ele demonstrou afinidade pelas artes. Chata Weyo ficou muito conhecido por participar do álbum Black Skin de Beyoncé na música Red. Gente, espetacular! Eu sei que todo mundo já conhece esse álbum, que é lindo demais, e essa música é maravilhosa com a presença de Chata Weyo, né? Enfim, pra quem não conhece, então bora conhecer, e é uma figura espetacular, assim, pra conhecer um pouco mais sobre ele, sabe? Sobre a música dele, da importância dele em Ghana, enfim, eu acho demais, bora conhecer as nossas agências, bora conhecer as nossas histórias, para que a gente a cada dia que passa tenha mais e mais força, né, para vencer algo que nos derruba tanto, que nos consome tanto, que são as violências do racismo. Diáspora. Bem, estamos aqui bulindo sobre os desafios, né, da implementação das leis 10.639 e 11.645. Eu vou chamar o Joe de novo para a roda, né, para que ele possa vir trazer mais polimentos, mais pensamentos sobre, né, o que é ser um corpo negro, negra e negra, nesse território que a gente aprendeu a chamar de Brasil, né, com comprometimento em educação, cultura e arte. Bora, Joe, vem para a roda. A partir do que a gente estava conversando antes, eu fiquei lembrando de algumas coisas. Uma das vantagens da lei é que a gente consegue um respaldo para conseguir trabalhar temáticas que elas são complexas e que elas não são tão aceitas. Então a gente pode chegar numa escola, numa secretaria, numa diretoria de ensino e dizer, ó, eu estou apenas aplicando uma lei que não é aplicada. E tem uma coisa da 10.639 e da 11.645 que é: ambas as leis, elas colocam a palavra obrigatoriedade. E a obrigatoriedade, dentro do sistema escolar, ela é importantíssima. Até porque é a obrigatoriedade que vai diminuir índices de analfabetismo, vai democratizar esse acesso. Só que a questão é, na lei é obrigatório que você, na 10.639, que se aprenda sobre a cultura africana e afrodiaspórica, assim como na 11.645, sobre os povos originários. E, sobretudo, a lei está no texto de ambas as leis, sobretudo nas matérias de arte, língua portuguesa e história. E aí, quando a gente vai para a universidade, que é isso, para os professores e as professoras que vão atuar na educação básica, vão passar por uma formação. Só que, em geral, nas licenciaturas, nos cursos de pedagogia, você não ouve falar sobre isso. Não há um preparo por esse epistemicídio que você colocou, Joyce, de que, em geral, muito se aprende sobre a cultura europeia, muito se aprende sobre Portugal, muito se aprende sobre Espanha, quando a gente estudei teatro numa universidade pública, então eu aprendi muito sobre teatro alemão, aprendi muito sobre teatro grego, e o que eu aprendi na universidade foi o teatro experimental do negro, e ainda o teatro experimental do negro é esse empreendimento que teve 20 anos, fez milhares de coisas, fez peças, fez congresso, fez jornal, e ainda eu tive uma pincelada dentro da universidade em uma aula, e eu fiquei 6 anos na faculdade. Então, também, tem um desafio para todo mundo que se propõe a trabalhar essas leis, que é o autodidatismo. Saber que o nosso trabalho vai ser dobrado. E, obviamente, que na cultura preta a gente não aprende só na escola, a gente aprende na conversa. A Catiúcia até fala, ah, quer aprender sobre filosofia africana? Você pode ler esse autor, essa autora, essa autora, mas vai no Islã, vai no terreiro, vai na roda de samba, vai em outros lugares, mas também tem essa brecha. Eu sinto que a gente está sempre tapando buraco. O buraco que não vem na nossa formação, o buraco que não tem na escola, o buraco que não tem em outros lugares. É, Joe, é muito importante isso que você está colocando, porque isso tá atestando aquilo que eu sempre venho trazendo aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos, né? É, a escola, a gente sai de fábrica de brancos. A verdade é essa. A gente sai de fábrica de brancos, entendeu? Quando eu era criança, né, cresci num terreiro, como eu sempre falo aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos, eu não tinha questão com quem eu era. Era uma criança feliz que vivia no terreiro com a avó benzendo, com as plantas, com a coisa toda. Fui pra escola, meu mundo caiu. Fui pra escola, meu mundo caiu a ponto de eu querer negar que eu era do terreiro. E eu neguei. Eu tive que vestir a máscara branca, entende? Porque a violência era grande, dizer que eu era e que eu vinha de, sabe? E o mais louco de tudo, eu não me via nesse espaço. Eu não me via nesse espaço. Nada nesse espaço dizia sobre mim. E o que dizia era sempre num lugar onde eu tinha que aceitar uma subalternidade que não existia no espaço da onde eu era. No terreiro não era. Não tem esse lugar da subalternidade. No terreiro eu sou a gente. No terreiro eu sou a criança feliz que sabia cantar aquelas músicas, que sabia dançar, que sabia... Entende? Então, o quanto é perverso o espaço escola, vem sendo perverso, e o quanto essa... Por exemplo, se a gente tem uma lei de obrigatoriedade, certo? Na qual ninguém obriga, porque as instituições que deveriam obrigar não obrigam, e eu vou frisar isso mesmo, entendeu? A Secretaria Municipal de Educação não obriga, as formações ainda são superficiais e rasas, porque no fundo é isso, no fundo sempre quiseram a cultura do preto, mas nunca quiseram o preto na cultura, certo? E, ao mesmo tempo, a gente está aí, né? Quando vê uma formação ainda muito superficial, não vem trazendo práticas, né? Como você também citou aqui, a Catiúcia Ribeiro, né? A filósofa espetacular, que sempre vem trazendo, né, a respeito das filosofias africanas, né? O quanto as nossas práticas, filosofias, elas vêm a partir de vivências, de experimentações. Enfim, é uma gama de desafios que, inclusive, além de ser, né? O professor Branco, gente, na boa, você conta nos dedos os professores que de fato querem, vão atrás e vai querer mudar a referência e coisa e tal, certo? E enquanto também é um desafio para as pessoas pretas, porque nós também, pessoas pretas, saímos de fábricas de brancos. Enfim, vem pra roda, Henrique Menezes, vem pra roda. Simbora. Isso me traz muitas reflexões, porque assim, eu nasci e me criei dentro de um terreiro de tambor de mina e candomblé, onde a inclusão da educação estava totalmente associada às suas vivências do dia a dia, né? O saber da tradição oral, onde, na verdade, a profundidade dos livros didáticos nunca chegaram, né? Nunca se aprendeu uma reza, uma coisa por escrito. Então, que são formas diferentes de aprendizadas, né? Claro, com seus valores e seus fundamentos, assim como toda forma acadêmica de ensinamento, né? Que dentro do terreiro, a academia, ela não significa absolutamente nada. Se você chega dentro de um terreiro, assim, mudando as visões, né? Se você chega no terreiro e você tem seu título de mestre, mestrado, dentro do terreiro você muda a sua perspectiva de aprendizado. Você chega como Iaô, então é um outro processo. E, claro, não com esse apagamento, porque as pessoas respeitam toda a sua bagagem que você tem, mas te acrescentam novas possibilidades de aprendizado, novos valores de aprendizado, novas formas de respeito ao aprendizado. E quando o John chega e fala que na academia esse processo do seu conhecimento autodidata ou de tradição oral, ele é totalmente visto como sem fundamento, sem valor. Então, a gente vê que essa discrepância de valorização e de respeito aos estilos de aprendizados estão totalmente, totalmente diferente. A cultura preta, a cultura de terreiro, né, ela acolhe, ela não exclui, ela busca te dar a possibilidade de você entender de outras formas. E quando você chega na academia que você não tem esse embasamento, você já é colocado de lado e tratado como, enfim, aquela camada baixa, aquela superficial, né, aquele conhecimento que não tem valor. E isso é muito louco, porque é exatamente a coisa dos escravocratas, né, dessa supremacia branca, que traz essa forma de desqualificar qualquer tipo de conhecimento. Então, quando a gente leva isso para dentro da escola, de querer levar os saberes da cultura tradicional, eles já automaticamente já procuram impedir e dizer: olha, isso aqui não está dentro do nosso contexto, não faz parte do nosso planejamento de escola. E é uma dificuldade de você poder implementar os seus conhecimentos adquiridos através da tradição oral, de dentro do terreiro, dentro da escola, porque os caras estão moldados para essa caixinha, como você fala, que vem do estereótipo branco, acadêmico de educação, e não procuram estender o olhar para outras visões, outros polos de aprendizagem. Eu acho maravilhosa essa sua fala, porque essa sua fala me faz querer trazer aqui, né, para a nossa roda, né, de bulimentos, que é o nosso maravilhoso Antônio Bispo dos Santos, Nego Bispo, né, que traz lá a questão do saber sintético e do saber orgânico, né? E assim, o que a gente acabou de descrever agora, Henrique, tanto eu quanto você, na relação de crianças que cresceram num terreiro, né, de crianças que cresceram num terreiro, que a gente cresceu a partir de um saber orgânico, né? O próprio John também trazendo, né, que a academia despreza tudo que se traz, né? Tudo que se traz para poder estar sempre na caixinha. Por quê? Porque tá num saber sintético, né? Até para trazer aqui, né, porque já que eu trouxe Antônio Bispo dos Santos, né, tem um dos materiais dele, né, do vídeo dele, né, enfim, tem isso muito lindo no livro dele, né, mas também tem uns vídeos dele pela internet aí, enfim, que ele traz que ele faz uma pergunta, né, para uma pesquisadora que foi conversar com ele, né, uma pesquisadora em antropologia, né, ele pegou e falou assim: ah, para que serve a antropologia? Aí a moça começou a dar, né, respostas, né, da academia, né, antropologia serve para isso, né, ele tá, e se eu te jogar no mar, sabe, você tá perdida no mar, num único barco, você vai saber sobreviver? Ela: não, imagina, eu não saberia nem o que fazer se eu por acaso tivesse que ficar na fralda, né, sofresse um naufrágio, assim, né, não saberia nem o que fazer. Então, tá vendo, a antropologia só serve para o saber colonial, a antropologia não serve para nada dentro do saber sintético. E eu acho isso maravilhoso, porque é sobre isso que a gente precisa começar a bolir enquanto educador, né, nós queremos pessoas felizes, nós queremos pessoas que saibam lidar com o viver, e não pessoas somente geradas para o trabalho de mercado. Eu acho que isso é que é a grande discussão no momento da educação. A educação, ela está tão sintetizada dentro do sistema colonial capitalista que só pensa em mão de obra, só pensa de gente para servir a manutenção do próprio sistema, entende? A educação não está preocupada nesse momento, né? Essa educação, esse modo de educação eurocentrado, cristão, ocidental, não está preocupada, antes de tudo, de criar pessoas felizes, da gente gerar pessoas felizes, de pessoas que sabem lidar com a sua experiência, com a experiência radical, como diria a Zingeli, do viver, porque viver é uma experiência radical. E é isso que mais fica me bulindo no momento, sabe? Como estão as nossas crianças, nossos jovens, cada vez mais desmotivados, cada vez mais sem saber. Gente, eu era uma criança que dançava e danço até hoje. As nossas crianças, os nossos adolescentes, não estão dançando. Eles não estão dançando, eles não querem se relacionar, sabe? Eles não querem conversar. Meu, é urgente a gente pensar uma educação que traga outras perspectivas, né, de se relacionar, de viver, que não seja somente a eurocentrada cristã, porque para mim essa tá falida. Enfim, só pra gente ir para as considerações finais, né, trazendo aí, enfim, nossos bulimentos a partir dos desafios, né, da implementação das leis 10.639 a 11.645. Joe, traz aí a sua despedida, ou o que você acha que faltou aí na sua fala para a gente bulir aqui no nosso terreiro. O que mais você gostaria de trazer ou já gostaria de se despedir? Enfim, fica à vontade. Vou fazer um pouco das duas coisas, tanto trazer algumas considerações e já ir me despedindo. Uma das coisas, ouvindo você e o Henrique falar de serem crianças que foram criadas dentro do terreiro, tem essa coisa de como a escola é um lugar cruel, que antes da gente entrar na escola, a gente só é uma criança. E aí quando a gente entra na escola, que a gente descobre que somos crianças negras e que isso é um fator de exclusão. E aí, as primeiras experiências de racismo na nossa vida, elas acontecem dentro do espaço escolar. Então, eu penso que essas leis, tanto a 10.639 quanto a 11.645, a principal função delas é fazer com que a vida das crianças negras e das crianças originárias não seja um inferno. Porque, em geral, ela é, porque, para além de você não ouvir histórias dos seus ancestrais, tem as experiências de discriminação. E tem também até alguns dados que dizem que as famílias negras matriculam as crianças por último, até porque em geral as famílias negras, enfim, as crianças negras têm família negra que já passaram por essa experiência de racismo. Então as famílias, como uma forma de proteger essa criança, vão deixar ela dentro desse núcleo o máximo de tempo possível para evitar uma violência que é sabido que elas vão sofrer. E aí, e para finalizar também tem essa coisa do conhecimento que é validado e de que não é validado. A gente está estudando, estou fazendo mestrado, eu estou disputando todos os espaços, vou fazer doutorado, pós-doutorado, continuar estudando, mas uma coisa que eu tenho muita ciência é que teve coisas que minha bisavó me ensinou que não vai ser nenhum intelectual, nenhuma intelectual que vai me trazer. E coisas que a gente está lendo, a Carolina, de um nível de filosofia, de que você precisa ter experiência de vida. Por exemplo, uma coisa que minha avó fala que me marca muito é que a vida é muito boa, mas a gente precisa saber viver. E aí é com isso que eu quero me despedir. Henrique, traz aí suas considerações finais. Trazer um trechinho aqui de um grande poeta negro também, que diz assim: eu era menino, mamãe disse pra mim embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. Pois é, que as escolas, os espaços de educações têm um pouco mais de acessibilidade, que suas administrações, seus administradores busquem olhar de outras formas, outros lugares de aprendizados, outras formas de ensinar, que não sejam tão cruéis, que não sejam tão exclusivas e que sejam mais carinhosa, mas nem carinhosa, que seja mais humana, né? Trazer mais arte para dentro da escola, mais música. Trazer terreiro, trazer as mandingas, trazer as macumbas, trazer os ebós, trazer seus xirês. Vamos trazer as belezas que a África nos ensinou, que inclusive nos acalantou, nossos antepassados, nessa travessia tão sofrida para chegar aqui e continuar sendo um outro tipo de escravo, né? Que a gente continua sendo escravizado, claro que agora por um sistema. A correntada, a chicotada é diferente. A chicotada é de uma outra forma, a corrente é outra, a mordaça é outra. Mas vamos lutar para que a gente possa ter um país melhor, para que minha filha, minhas netas ou de todos nós tenham a liberdade que eles dizem que nós temos, que na verdade não temos. É isso aí, amores e amoras. A gente trouxe aqui os nossos bulimentos e os nossos desafios na implementação das leis 10.639 e 11.645. Estamos na torcida de que esses bulimentos tragam muito axé, muito esclarecimentos, muito... o objetivo é que a gente compartilhe mesmo, né? Que a gente compartilhe os nossos desafios para que juntas, possamos encontrar possibilidades e estratégias de levarmos adiante o nosso legado de existência, permanência e continuidade. É isso aí, por hoje é só. Até o próximo programa. Axé! Você ouviu... Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.